esse papo, meu filho. Há muito tempo eu admiro o buraco em que vão me enterrar. E assim o meu mole alívio enquanto eu estiver dormindo não funciona assim que eu acordar. Ao mesmo tempo eu nem li o mouse do meu cochilo, meu bucejo fez cinema fechar. Eis os sintomas da velhice que agora, depois, eu tenho um remédio que eu não sei onde eu botei. Eis os sintomas da velhice que agora, depois, eu vejo umas fotos de adolescentes pós-modernas e vão. Apodrecer, sempre tem algo a acontecer, sem distinção para quem destinar. São 12 palmos, meu filho. Há muito tempo eu admiro o buraco em que vão me enterrar. E assim o meu moralismo, enquanto eu estiver dormindo, não funciona assim que eu acordar. Ao mesmo tempo eu nem ligo o mouse do meu cochilo, meu bucejo fez cinema fechar. Eis os sintomas da velhice de agora, depois tem meu remédio que eu não sei onde eu botei. Eis os sintomas da velhice de agora, depois eu vejo umas fotos de adolescentes pós-modernas e vão.